Enfim, a radar em todas. Olá, boa noite. Esta semana, já que o regime é segunda a sexta ou terça a sábado, 23, 1 da manhã, Viriato 25, a nova toca do Lobo, bem-vindos. We'll be right back. Vitória, às 25, a nova Toca do Lobo, pontinha da antena Radar, 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online, radarlisboa.fm. Exatamente o endereço para o e-mail também, geral, é radarlisboa.fm. Normalmente as notícias são fáceis de encontrar no blog radar.blogspot.com. Iniciais da edição sexta para sábado de Viriado 25, entregues a Binário Funeral. E My Morning Jacket. Fase inicial, Viriato 25, tudo bem, soltas foram os... My Morning Jacket, faltava destacar o CD do leitor para confirmar o título, Touch Me, I'm Going to Scream. Entre as soltas, dois takes para os British Sea Power, para já The Great Squaw. tínhamos adiantado dois títulos para Do You Like Rock Music? Os British Sea Power foi o instrumental de Great Squaw. E ainda este No Lucifer. Iniciais Viriado 25, dupla hora. Noite dentro na Radar. Sexta para sábado até à uma da manhã. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão, mais daqui a pouco, 23h30, a encerrar o ciclo de 5 cartas de Alberto. Ficam em suspenso as cartas para Alberto, que são uma outra sequência. A Tirolinhas tem para a semana estreia de tópico novo com a viagem do elefante José Saramago. Andrew Bird, entre as soltas da fase inicial de hoje. Oh no. Source of remains of what was thought, put unsaid. All the calcified arithmetists were doing the math. take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, woman, on, we are the homeless sociopaths. Oh, woman, on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines are buried deep in your chest. So calcium mines are buried deep in your chest. Deep in our mind, ooh, calcium mind. Oh, oh. Well, let's get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies or goes to jail. Past the silver bridge, oh, the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies and goes to jail. Past the silver bridge, oh, the silver bridge, when nothing but a onesie and a veil. Oh no, oh no, oh no, oh no. Vontade de assobiar Andrew Bird ou não, entre as soltas Viriato 25, muito pertinho de Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, edição de sexta para sábado. Beach House, Heart and Lungs, sete longos minutos de paz. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Assines, 3 de maio de 1993. Joaquim, querido amigo. Os dias têm sido silêncio e de cansaço. Pouco tempo para mim e para dedicar aos amigos. Pouco tempo para não fazer nada, para escrever, etc. É assim. Cá recebi tudo. As tuas cartas, que são sempre um momento feliz, e a tua foto, que guardo preciosamente, claro. A proximidade do verão não ajuda em nada. Quero com urgência entregar ao editor o meu próximo livro e não há meio de lhe dar fim. Embora sejam quase na totalidade textos já publicados em revistas. Não consigo arrumá-los. Enfim, parece-me que por estes dias vou consegui-lo. E tu? Parecem-me tristes as tuas últimas cartas. Porquê? Escreve, conta coisas, já que eu não consigo neste momento contar nada. Estou a atravessar uma longa noite de silêncio. Tudo põe em causa. Nada me interessa especialmente e nada me apaixona. Terrível. Mas vai passar, tenho a certeza. Tem dias em que não apetece sequer sair da cama. Apetece-me dormir, esquecer tudo, talvez não acordar mais. Eu sei, há muito tempo que estou absolutamente sozinho. Mas há dias em que isso é mais terrível, mais difícil de suportar. Enfim, quando abro a janela e olho o mar conhece o meu desespero. Penso em ti. Recebe um abraço grande deste teu amigo, sempre, Alberto. 10 cartas de Alberto para Joaquim Cardoso Dias. 10 cartas para Alberto, escritas por Alexandre Nave, Fernando Pinto Amaral, Francisco José Viegas, José Agostinho Batista, José Luís Peixoto, Luís Quintais, Nuno Artur Silva, Nuno Judice, Tiago Torres da Silva e Vasco Graça Moura. Joaquim Cardoso Dias escolheu 10 cartas que recebeu de Alberto e entregou-as a estes autores para que elaborassem uma resposta. Assim surgiu a edição 10 cartas para Alberto, 10 cartas de Alberto, organização e prefácio Joaquim Cardoso Dias, edições Quasi, 2007. Viriado 25 com Tiralinhas de Ana Cristina Ferrão, terminou o ciclo em repetição, evidentemente, de 10 cartas, neste caso 5 cartas de Alberto. Alguma vez retomaremos as outras 5 para Alberto. Para sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Nothing but flowers. Burning down the house. My life in the bush of ghosts. Once in a lifetime. Strange overtones. David Byrne, Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes à venda. É a primeira das duas horas de Viriado 25, a nova toque do Lobo em plena Radar até à 1 da manhã. Para trás ficou Ana Cristina Ferrão e o Tirolinhas habitual. Vamos a caminho de mais uma rubrica que encerra as atividades esta noite, exatamente a colher de blues. Blues, blues, blues. Ainda é cedo. Mas já dá um cheirinho. Got an idea, tell you what let's do. Go out to that place on the Turtle Bayou. But maybe get lucky, maybe get shot. It couldn't be half the trouble I got. Turtle Bayou, turn around. tell you, son, it can sure get real if you ever get to thinking it's a done deal. Turn by, you turn around, get your big feet up off the ground. Turn by, you turn around, well, that's a good time. Sempre temos batalhado. O álbum tem o genérico Just As Kids, é de 2008, Bio Totas e o mais habitual por aqui. Vai aparecer já a seguir, é God Bless America, James McMurtry.

this frequency, clear! Aliás, 13 minutos para a meia-noite, é a altura de Colher de Blues em Viriato 25. Acompanhamos esta semana o nosso convidado Solomon Burke, de, aliás, o Mr. Soul Voice, álbum Don't Give Up On Me, feito para a Anti, com uma série de originais propositadamente feitos para as interpretações de Solomon Burke. Hoje, The Other Side of the Coin, assinado Nick Lowe. Without sin, cast the first stone. But before you do, there's still one more point of view on the other side of the coin. I'm just a man, sometimes foolish and proud. The crowd. But before you judge me, if judge you must, take your time, be sure that the verdict is just. Before you do, there's one point of view. Can you stand up and say, justice has been done today? I was wrong, so wrong. Before you see what's going on the other side of the coin. Without sin, get up and cast the first stone. And before you do, remember there's still one more point of view on the other side of the coin. On the other side of the coin. Oh,

assunto ao longo de uma semana inteirinha aqui em Viriato 25 para a Colher de Blues, Solomon Burke, Don't Give Up On Me, um álbum especial para Mr. Soul Voice, produzido por Joe Hendry, com originais especialmente criados para este álbum, entre eles de compositores como Elvis Costello, Bob Dylan, Nick Lowe, Van Morrison, Dan Penn, Tom Waits e Brian Wilson. São os sons a finalizar a primeira das duas horas de Viriato 25, convosco até à uma da manhã, aqui em plena radar, noite dentro. The night's getting old, and your eyes are weary. You can't see clearly, and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table. We don't seem able to hold the anger in. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time when we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played, and said what we had to say. But there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to sit this one out. Well, I know you understand what we're talking about. On the form of frustration, a sad combination of emptiness. Radar, meia-noite. A banda pop mais importante dos últimos 15 anos, ao vivo no Pavilhão Atlântico. Oasis, 15 de fevereiro. Dig Out Your Soul, o melhor álbum desde What's the Story, Morning Glory, em concerto. Oasis, ao vivo, 15 de fevereiro, Pavilhão Atlântico. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Rada. Rada. A família Gallagher agradece a vossa comparência. Olá, boa noite. Passamos da meia-noite, vamos até à uma, é a função habitual de Viriato 25, 23, uma da manhã. Ponto. notinha da antena 97.8 MHz da Radar. Emissão online www.radarlisboa.fm. Habitus. Desta hora complementar a Boomerang, daqui a meia hora, depois já na pontinha final, na ponta da língua, ainda a recuperar Alessandro Barrico e os Air. Então, não? Uma passagem rápida pelas esperanças do jazz britânico. No caso, Dennis Baptiste. Indicação errada do apresentador. O som trata-se do maquinista. Aliás, isto foi mimético. A semana passada aqui esteve João Branquiran para nos falar do maquinista e aí fomos direitinhos ao som do álbum lançado há uma semana atrás. Quanto a Dennis Baptiste, já daqui a pouco. As inaugurações sonoras da segunda hora de Viriato 25 até à 1 da manhã, edição sexta para sábado. Com certos abertura e uma das dedicatórias à trilogia de Lisboa, neste caso a Desolação. O Magnista, o trabalho solo de João Branco, habitual membro do Hipnótica. A mancha do obscurantismo alastrava-se por todo o país e o

essenciais da segunda hora de Viriado 25, convosco na pontinha da antena radar 97.8 até à 1 da manhã. Sons de João Branco Kieran, na sua nova aventura a solo, o alquimista, aliás, o maquinista, disparado. Fugindo-nos a palavra para algo mais místico. Depois, Empirical, o renascimento do jazz britânico, através de uma excelente compilação, a Brit Jazz Breaks Out. E nas iniciais de Viriado 25, segunda hora, também chamada a atenção para o A Hora do Bolo, que nas atividades da Radar surge imediatamente após a uma. Depois às duas, há palco Radar, hoje em cheio, Nine Inch Nails. Não tem nada a ver, mas soa parecido. Fuck Buttons. São soltas de Viriado 25. Oh yeah. Bright Tomorrow. Beato, 25 Nova Toca do Lobo, na Radar desde 3 de dezembro de 2007. Foram os Fuck Buttons e... Bright Tomorrow. Daqui a pouco chega Boomerang, Secret Machines, entretanto, Atomic Hills. A vénia é evidente ao desaparecimento de um ícone, Lux Interior. Atomic Hills. Eyes dead bloody in love. Who's staring back at yours, honey? What have you missed? You say let them go on fighting, I guess. As long as there's some place left to visit. You're thinking of all the jobs that you could retire from. Entre pequenas soltas na segunda hora de Viriado 25, Atomic Hills. Não tarda o Boomerang da noite. Entretanto, um excerto do novo álbum de M-Word, Whole Time. Título tema, notável edição já para contar no balanço de 2009. Thank you.

sexta para sábado em feriado 25, recuperando um álbum recente, final de 2008, o regresso inesperado de A Sutton Bray Show, genérico Mind Made Up, títulos I Feel Like Down, Down, Down, Everything Is Good, imediatamente a seguir. Agora descobrimos a data de edição, foi novembro, 20 de novembro de 2008. A Sutton Bray Show, ACR, como eram conhecidos antigamente. Go! Assunto para Boomerang esta noite em Viriato 25, o regresso dos A Sudden Rush no final de 2008 com este Mind Made Up. Títulos I Feel Like Down, Down, Down, Everything is Good. E para finalizar a saliência da noite, Way to Escape. Viriato 25 de noite, dentro na Radar 23, 1 da manhã, terça a sábado, segunda a sexta, terça a sábado também. Foi assunto do Boomerang, o regresso dos A Sudden Rush, o álbum Mind Made Up do final de 2008, que nos acompanhou por aqui no Boomerang desta noite. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Eles representam a maturidade da pop portuguesa, aliando quase de forma pioneira o som